continuar os estudos, continuar a estudar para conseguirmos encontrar uma parceria a nível industrial que aceitem. Mas é provável que sim, porque são comuns as massas com tinta de lula ou de choco, com cenoura, com espinafre. Começa a haver até para tornar apelativo para as crianças. E uma vez que um prato, a nossa dieta deve ser o mais colorida possível. Não é? De acordo com as novas linhas orientadoras, devemos ter cor no prato, não é um prato com uma cor monótona. Significa ter cores diferentes, ter bioativos diferentes, compostos diferentes, com ação benéfica para a saúde. Portanto, é dentro dessa linha de pensamento e dar cor à nossa dieta.